fais ça. C'est vrai, il faut pour amor. Alguém que se entregou, se despedaçou, mas se consertou. Sei que o tempo é professor. Seu errei foi por amor. Alguém que se entregou, se despedaçou, mas se consertou. Nós é putão e tem o coração partido. Eu tô pequeno, já brinquei de troca-tiro. Na afeição quase perdi, foi o juízo. Essa lágrima que cai me deixando frio. Essa dor que consome até eu aperta forte. Esse balão tá queimando igual chinoves. O tempo é veloz, mas eu passei de pós. O tempo é professor, mas quem dá é nós. Que o tempo é professor. Seu errei foi por amor. Alguém que se entregou, se despedaçou, mas se consertou. Se conserta um coração bandido que se perdeu por falta de juiz. Mesmo perdido tentou se encontrar. Viu que o topo quer o seu lugar. E a rua nós veio da lama, mas nós é o diamante das esquinas. Do RJ todo dia bala. Come o menor de 12 anos, aprende ser sujeito homem. Odiado pelo mundo, cresce o ódio no olhar e um coração vazio. Gente adaptado e uma mãe sozinha. Vários já tentaram te derrubar, mas Deus tinha um plano montado pra sua vida. Próximo, ele viu os cria morrendo com os próprios olhos. Todas as cicatrizes elas criaram monstros. Mas ele fez o mundo girar com a força que vem do ódio. Agora no bolso tem uma serva. Ele matou um leão por dia, andando por onde ninguém andava. Pode ver onde ninguém via. Viajei que os olhos enxergam. Essa luz não pode ser a mesma que te cega. Quantas vezes eu errei, mas pensando nela. O inimigo na minha frente, não fugi da guerra. Sei que o tempo é professor. Seu errei foi por amor. Alguém que se entregou, se despedaçou, mas se consertou. Se conserta um coração bandido que se perdeu por falta de juiz. Mesmo perdido tentou se encontrar. Viu que o topo quer o seu lugar. Sei que o tempo é professor. Seu errei foi por amor. Se despedaçou, mas se consertou. Sei que o tempo é professor. Seu errei foi por amor. Alguém que se entregou, se despedaçou, mas se consertou.